Papazone. É mais uma do Papo, hein? É pra descer o comando do solo. Oh, ei, novinha, preste atenção. Quando toca o solo, ela vai até o chão. Vem, novinha, preste atenção. Quando toca o solo, ela vai até o chão. Atenção, novinha, é pra descer bem gostoso. Vambora! Popô desce, popô desce, popô desce, desce, desce, popô desce. É pra descer bem gostoso. Vambora! E popô desce, popô desce, popô desce, desce, desce, popô desce, popô desce, desce! Popô desce, popô desce, popô desce. Tudo que tá no chão tem que subir. Vai, vai! E popô sobe, popô sobe, popô sobe. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. E popô sobe, popô sobe, popô sobe. Popô desce, vó! Tá gostoso! Papazone.